mas eu sempre vou só. Nessa terra desse jeito, já não sei viver. Deixo tudo, deixo nada, só do tempo. Eu não posso me livrar. Só espero para ver meu dia de morrer. Eu tiro do lamento um novo canto, outra vida vai nascer. Vou achar um novo amor, vou morrer só quando for. Fazer meu outubro de homem, mata com amor essa dor. Fazer desse chão minha vida, meu bem. Que era deserto, o mundo já era assim. Matar com amor.